ouvintes. Um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 197ª emissão de Outras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje as quadras geográficas centrar-se-ão em Moçambique, território que outrora pertencia a Portugal e que em 1942 viu nascer Eusébio da Silva Ferreira, antigo futebolista que faleceu no domingo, dia 5 de janeiro de 2014. A representante da música moçambicana será Marisa dos Reis Nunes, nascida em Lourenço Marques, atual Maputo. Da capital de Moçambique surgiu Marisa, a fadista que nos ofertará várias das melodias interpretadas com a sua voz. Iniciamos com a apresentação ao vivo e emocionante de Ó Gente da Minha Terra, num concerto em Lisboa junto à Torre de Belém, que ficou famoso. Enquadrado no estado meteorológico que se verifica nos dias que correm em Portugal, está o título da próxima canção. Escutemos Chuva. As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade. Só as lembranças que doem ou fazem sorrir. Há gente que fica na história da história das vezes. E outras de quem nem o nome lembramos ouvir. São emoções que dão vida à saudade que traz. Aquelas que tive contigo e acabei por perder. Há dias que marcam a alma e a vida da gente. E aquele em que tu me deixaste, não posso esquecer. A chuva molhava-me o rosto, gelado.

Não, eu. Foste tu, foste tu. Não foste tu a escolher. Foste tu, sim, não, senhor. Agora sou eu. Não, sou eu, agora sou eu. Não, sou eu. És tu sou... porquê? Porque sou eu, então fui eu. Então, mas se a escolha foi tu, agora sou a minha. Escolhes tu? Ou escolho eu? Sábados, às 19 horas. 7 da tarde. 19 horas. 7, para quem estás a complicar? Porra, tu pensas que as pessoas são burras como tu? Então as pessoas podem pensar que são 9 horas? Não, é 7 da tarde. 19. 7 da tarde. Se calhar 7 da tarde. Oh, até moço. Ah, e então são 7 da tarde, não são 19 horas, para que é que isso? É uma coisa, mas... Sábados, às 19 horas, no canal 1. 7, diz às pessoas, 7 da tarde. 19 da tarde, pronto. 19, não, 19 da tarde é muita coisa, é como é mais. Contaremos um fado, cujo título será certamente dedicado à minha pessoa. Atentemos em loucura. Sou do fado, como sei, vivo um poema cantado de um fado que eu inventei. Não posso dar, mas ponho a alma a cantar e as almas sabem escutar-me. Chorar, chorar, poetas do meu país, troncos da mesma raiz da vida que nos juntou. Estivessem a meu lado, então não havia fado, nem fadistas como eu sou. Esta voz tão dolorida é culpa de todos vós. Instrumento musical predileto e sempre presente é a guitarra, que produz som pelas suas cordas, mas por vezes poderá optar pelo mutismo. Nesse contexto, Marisa canta O Silêncio da Guitarra. O silêncio da guitarra, que a minha alma se agarra, fora de fogo. Em meu peito se demora, que a alegria também chora, e e apaga tanto desgosto. Em meu peito se demora, que a alegria também chora e apaga tanto desgosto. Este silêncio do Tejo, sem ter boca para um beijo, nem olhos para chorar. Gaivota presa no vento, um barco de sofrimento que teima sempre em voltar. Gaivota presa no vento, um barco de sofrimento que teima sempre em voltar. Se agarra como se fora de fogo. Em meu peito se demora, que a alegria também chora e apaga tanto desgosto. Em meu peito demora, que a alegria também chora e apaga tanto desgosto. Este silêncio do Tejo, sem ter boca para um beijo, nem olhos para chorar. Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a Marisa, fadista que é portuguesa porque nasceu em 1973, quando Moçambique ainda pertencia ao território luso. Centramo-nos em Moçambique como forma de alusão e homenagem singela a Eusébio, antigo futebolista que faleceu na semana passada, no dia 5 de janeiro, e que foi símbolo de Portugal na última década do Estado Novo. Desta feita, fizemos referência a dois dos três históricos Fs do nosso condado noutras épocas, fado e futebol. Faltará uma emissão dedicada a Fátima. Iremos encerrar, tal como iniciamos, com um concerto. Depois da Torre de Belém, a cantora de 40 anos deslocou-se a Londres para encantar ingleses e não só. Nessa apresentação, Marisa cantou uma melodia que foi popularizada através da voz de Amália Rodrigues, Barco Negro. muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Imagine a woman completely dressed in black in the middle of a beach. A little bit far at the sea, she sees the boat where her love is going away. Deeply in her soul, she wants to believe one day she's going to hold him. But at the back, she have the old woman saying to her, "You won't come back, you won't come back." She start crying. She start feeling a big pain inside, and she start singing like this. Thank you.